a Marlene, todos os nossos ouvintes queridos, toda a equipe aí da Tropical FM, a Isa Torres, a Irineu de Brito, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Audiência fantástica em Santo Luzia do Paruá. Também no Estadão do Maranhão, vamos até Porto Franco, onde nós temos a Rádio São Francisco FM. Um abraço, André, o Valdir, todos da equipe aí da São Francisco FM. Muito obrigado pela parceria de vocês aí em Porto Franco, os nossos ouvintes maravilhosos que estão sempre interagindo comigo no Facebook, pedindo alôs, pedindo músicas. Muito obrigado, viu? Vamos em frente, quem vai cantar bonito no quadro Ao Som da Viola, Berlim e Carlos Royce, Canoa Furada. Vamos lá. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, Mundo Sertanejo está de volta no seu rádio com muito sucesso, muita alegria, muitos alôs para todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Minha querida Simone Rosa em Salinas, né? Ela mora na fazenda, no município de Salinas e ouve o nosso programa pela Rádio Cultura FM. Um abraço, Valmir Clabuchar, todos da equipe.

Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Gercilinda Silva, em Mata Verde, no Estadão da Bahia. Ê, Gercilinda, obrigado, viu? Tá ouvindo pela Talismã FM. Minha querida Dite Duarte, em Ouro Preto do Oeste. A Maria Clara, audiência fantástica aí pela nossa querida a Rondônia FM. Um abraço, Nilson Lombardi, todos da equipe da Rondônia FM, exibindo nosso programa aí em Ouro Preto do Oeste. Ainda em Rondônia, vamos para Vilhena. Em Vilhena nós temos a Rádio Vilhena AM. Um abraço a todos da equipe, exibindo nosso programa aí em Vilhena, no Estadão de Rondônia, para toda a região, com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Durvalina Antunes, o Cirilo, todos os amigos, todo mundo ouvindo nosso programaço aí pela Vilhena AM. Audiência fantástica. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? O Gleison Nascimento, em Porto Walter, no Acre, onde nós temos a Rádio Ocidental FM, a todos vocês, muito obrigado, viu? Flavinha Pinheiro, todos da equipe, todos os nossos ouvintes aí de Porto Walter, audiência fantástica, muita gente, muitos amigos aí de Porto Walter, sempre fazendo contato comigo no Facebook, dizendo que não perde o programa, muito obrigado, viu? Um abraço, meu amigo Nonato Costa, radialista, jornalista, apresenta o programa Brasil Brega Show, em Cruzeiro do Sul, também no Acre, com muita audiência, muito obrigado, viu? Pelo carinho de todos vocês. Gustavo Lima canta, diz pra mim. Desde o início você esteve tão presente, e eu só te evitando. Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo, e hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim, oh, oh, que já não é bem assim. Oh, oh, já está tão perto o fim do nosso amor, nosso amor. Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo, e eu fiquei tão perdido. Confesso que às vezes penso na gente em um recomeço melhor e bem diferente. Mas sem que partir de você, pra te ter aqui comigo.